5, tudo velho, chama o taxi, pessoal, vendo dois. dúvida e sinta que seja direita Índia. Ponto de superabrição no 0, mantém a posição. Chame novamente, ajuste. 1017. 0, direita, a Índia, ponto de mantém a posição, de manual em 6225, está livre, eu estou usando a linha e decolar para cima 0, vento 1, 2, 0 graus, 0, 7, 9. Estamos para 2, meu César, estando no 017 e reportar estável, o voo no 233. Voo 963, 5/5% até o ponto de espera onde reporta novamente. Vou pegar o seu passageiro, vai reportar o voo 963. Chame agora, controle número 0, deixa uma 8, eu volto. Tá, mano, mesmo é 2, aí você vai Salvador, bom dia, vai ser 625, agora cruza 2.600 na água, na sua escuta. 625, bom dia, contato radar na decolagem, 6 da Arborona, desvio 380. Tá, mano, 380, bom dia, 625. 2633, chama a torre em 118, decimal 95. A torre em 1895, Gona 233, graças. Sou instalador, Gona 93, falha de ponta 10. Gona 225, para informação, tráfego de uma hora, 33 milhas de uma posto, cruzando 090, decimal 50. É um grau 11, Alfa Lima X6. Charlie Mike Max Atá, tráfego 12 horas, 32 milhas de um oposto, cruzamos 060, subindo 380, em outro lugar 20. Cruzada Leste, hoje é 6225. Meu mate mate passado, só para 3 de hotel e hoje a gente não zera na 7. 3 de 17 mais 7. Máximo de para 2.000, utilizado para 6 metros, com estabilidade. 2.000, mais uma estabilidade na ideia, para 1.233, avistado, vento 1.0 graus, 089, utilizado, pouso 1.0. Livre pouso 1.0, voo 1.233. Decolador 3-1, chame agora o controle de Salvador, ano 2-0, de cima 8, com 1. Pois é, pegaram o nome 3. Salvador, com 963, decolou na 3-1. Comuna 963, bom dia, contador Rodão, saindo de São Vorno, da 3-8-0. Eu vou 3-8-0, pode voar, lenta? Pode voar, lenta. Eu vou lenta, com 963. Somos 3-3, livre vista direita, chame São Salvador, número 2, ano decimal 9. Livrando, o sol em 1-2-1-9, voa na 2-3-3. Solo Salvador, bom dia, voa na 2-3-3, livrando na Fox Trax. Gona 233 vai taxiar via Alfa Patio 1, posição 08. Alfa Patio 1, posição 08, Gona 233. 1, 2, 2, 3, 3. 8, 8962, tempo, obrigado, continue. Estou na posição posterior do pushback, o Xanay 62 ou não? Ciente do acionamento, chame para o pushback, o Xanay 62 ou não? Direcionamento chamará para o pushback, o Xanay 62 ou não? Bom dia, sendo a identificação chegada bom, se desse manter o nível de voo 93, na Recife, em 95, cresceu a onda. Recife, 35, onda, vou dar uma 93. Romeu Mike, Mike, Papá, Salos 4-0, ali para a direita, vai manter essa frequência, Alfa aqui no Pátio 3, apenas confirma o período que vai ficar aqui em Salvador. Gente, tem alguma solicitação para o Junta Ferro de reabastecimento ou algo do tipo? Sem problema, então no Pátio 3 vai ficar até o sinalizador, a previsto que temos aqui a 1 no Lima, ok? Com 1-1 com 1-5 8 a bordo, 3:40 de autonomia, seja com o fim. M2-1-1, siga via Índia, chama no ponto de espera pronta, ajuste a 0-8. Segue via Índia, ajuste no 0-8, na pronta, ponto de espera 1-0, chama M2-1-1. 2, o nono se aproxima do ponto 0 e está pronto. Trama 2, o nono autorizado, linha de decolar, pistola 0, então centena 08 anos. A linha de colando 0, chanel 62 e o nono. final solo 53, chame 1-2-1, deixa eu mandar o solo. 1-2-1-9, Colombia 49. Chamaria 2-1, chame centro Recife, 1-2-5 decimal 1, ao término 1-2-8 decimal 3-5. Recife, Fabrício, 1-2-8-3-5, 1-2-1, bom dia. Bom dia. bom dia, prossiga. Delta. Delta 755, bom dia, autorizado chegada Golf, vista para 4 em hotel e ajuste na 08. Golf 4000 no 08, bônus 755. Autorizado pelo cancelado de instrução de Golf 2-2-2-3. Passaram 2-2-2-3, bom dia pra senhor. Deixa eu ver a autorização do cara da 2-2-2-3, chame sua aluna, 2-1-2-1-2 para qualquer.